Na praia, nudista, na plaja, e tá tudo liberado. Quis. Meu patrão, não me deixa em paz, minha TV não aguento mais. Liberdade, eu quero ser feliz. Mas o calor que resseca a minha boca, que molha a minha roupa, que eu já não quero mais. Então na boa eu tiro a blusa, quando ela tira a saia. A coisa que tá dura, então fazemos nossa própria praia. Nudista, e tá tudo liberado na praia. Nudista, e tá tudo liberado. Foge da raia, então caia na real. Caia! Queimando na praia. Mas esse sol que queima o teu corpo e que me deixa louco, mas que não te deixa marca. Apaga esse meu fogo, que é fogo, que é fogo. Vou trocar o balanço do ônibus pelo balanço do mar na praia. Nudista, e tá tudo liberado na praia. Nudista, esse maldito calor. Liberdade, eu quero ser feliz na nossa praia.